Fala, Massalai, algo tá mexendo na sua vida? Eu sei quem é! É aquele que você adora! É aquele que chamou você das trevas pra luz! Que chamou você das drogas! Que chamou você do vício! Ele está aqui! Entronizado! Que ele possa entronizar dentro do seu coração nessa noite! Eu tenho certeza absoluta, você não vai ser a mesma pessoa de hoje em diante. No beco, tristeza na alma, matando o desejo de vida. Mas o que é vida sem paz? São coisas que morrem, não voltam jamais. Na busca incessante, jamais.